espírito, à medida que evolui, ele é mais responsável, pede a oportunidade de receber na família alguém que prejudicou. Além dos entes queridos, das pessoas amadas, a gente pede também para reparar aquele mal. E a gente tem o véu, a bênção do esquecimento. Então, por isso que nós esquecemos do passado. Porque não tem nada de maravilhoso para a gente lembrar. Tem sempre compromissos. E nós temos, meus amigos, no Estudo da Mediunidade, o Livro dos Médiuns, que é o maior tratado de paranormalidade que a humanidade já conheceu. Tudo que vocês quiserem saber sobre mediunidade tem ali. Até o animismo, que Allan Kardec não chamou com esse nome, chamou de homens elétricos, está lá. Que depois foi mais desmembrado por Alexandre Aksakov, no livro Espiritismo e Animismo, comprovando que a parapsicologia diz, que a parapsicologia confirma que os fenômenos existem, que são reais, mas eles acham que somente o médium é que produz. Que tudo é coisa do médium. Ele é quem produz, que não tem nada de espírito. E o Espiritismo concorda com isso também, mas acrescenta que tem os fenômenos mediúnicos também, os fenômenos produzidos pelos espíritos. Que temos os fenômenos anímicos, ou seja, da própria alma. O desdobramento, por exemplo, é um fenômeno anímico, não precisa de espírito para me desdobrar. O fenômeno da clarividência, aliás, da premonição, né? Os outros fenômenos que a gente pode experimentar, mas os outros que têm a influência dos espíritos, que são comunicações do mundo espiritual, estes sim são fenômenos espirituais, fenômenos mediúnicos, propriamente dito. Então, a mediunidade a gente vai ter também uma outra obra belíssima, fácil de ler, que explica todos os tipos de mediunidade, dando lições do dia a dia nos domínios da mediunidade de André Luiz por Chico Xavier. Não precisa começar a ler a série André Luiz pelo iníciozinho. Pegue um ou outro que você se interesse mais. Os domínios da mediunidade é uma maravilha, fácil de entender. Explicações de aulas muito lúcidas. Então, nós vamos compreender que a mediunidade é uma bênção, que pode ser usada para o bem ou para o mal. Na Nazareno, mas a Bíblia condena a conversa com os espíritos. É verdade. Lá no Deuteronômio, um dos primeiros livros do Antigo Testamento, que a Bíblia, meus amigos, são vários livros escritos em diferentes épocas por vários autores diferentes. Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, e no Deuteronômio ele proibiu sim a invocação dos mortos. Mas por que, Nazareno, ele fez isso? Vocês não fazem isso aí? Vocês não conversam com os ditos mortos? Conversamos. Por que Moisés proibiu? Porque o povo hebreu estava cativeiro, estavam presos, eram escravizados pelos egípcios naquela época. E Moisés queria implantar a crença no Deus único, no monoteísmo. Mas o povo estava se miscuindo nas crenças politeístas dos judeus egípcios, consultando as pitonisas, os pitons, os hierofantes, que eram os médiuns. Porque a mediunidade sempre existiu. No Egito, ele tinha esse nome, os médiuns. Na Grécia, eram os oráculos. Quem é que nunca ouviu falar dos oráculos de Delfos? Médiuns. Na Roma, eram as sibilas. Na Índia, os rixis. Na Idade Média, as bruxas ou bruxos. No judaísmo, os profetas. Quase todos médiuns viam espíritos, tinham sonhos, escutavam vozes, faziam curas. Profeta é sinônimo de médium. Até hoje, nas igrejas evangélicas, tem lá alguém que começa a dar comunicação mediúnica. Aí ele diz, não, fulaninho está profetizando, quem está falando é o Espírito Santo. A gente concorda ali, deve ser um espírito bom, mas às vezes nem tão santo assim, não é? Fazemos como João nos diz, meus amigos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais aqueles que são de Deus. Então, Moisés proibiu porque o povo estava fazendo aquilo para fazer como fazem trabalhos de quimbanda ou macumba, para fins negativos, querendo tomar o emprego do outro, querendo se vingar, mandando assassinar.